Bom dia a todos. Cumprimentos ao pessoal da mesa, Dinho na figura do Legislativo, secretário Zé Casa, figura dos secretários gerais, aos líderes comunitários, a todos que estão aqui. Foi um breve relato para vocês, até para iniciar nas questões e nas discussões das propostas, passar um pouco para vocês do que tem sido o trabalho. Tem sido o trabalho da Secretaria de Obras e de algumas das do governo no geral para essa situação. Dando início à apresentação, queria apresentar para vocês. Informar que boa parte do trabalho votado aqui deu-se início no ano passado com a reforma administrativa e a mudança da Secretaria de Obras. Secretaria de Obras, que antes coordenava todos os elencos elenco de trabalho que está demonstrado para vocês, ela hoje está dividida em três secretarias. Foi criada a Secretaria da Habitação, cuja função principal é tratar das questões fundiárias, a questão de planejamento habitacional da cidade. A Secretaria de Obras, com os nossos projetos e as novas obras da cidade, e a CESEP, que é a Secretaria de Manutenção. Então, quando for fazer o trabalho de uma rua inteira ou uma calçada completa de um bairro inteiro, é a Secretaria de Obras. Quando for pequeno ou interferir de menor porte, é a Secretaria de Manutenção. Hoje temos aí 62 projetos de reforma em andamento na cidade, tem 5 projetos novos sendo plantados e construídos, que são o céu, atrás da Alelina, atrás do Luiz Guimarães, já está em andamento o processo licitatório. A Alelinas, que é a maior reforma hoje da habitação, eu até vou lembrar que não é uma reforma, é uma reconstrução do parque da cidade. Tem o céu, que vai ser entregue agora, no final de agosto, início de setembro, atrás do fórum, que é uma escola municipal, nos móveis que não existe nem só particular na região da Baixada Santista. Uma escola com grande acessibilidade e com os quesitos todos em relação à iluminação e o aproveitamento de energias. Depois vai ser para perguntas e questionamentos de todos, tá, pessoal? Entregamos 14 escolas e temos mais de 16 escolas preparadas para a reforma ainda nesse ano. Temos a Praça da Cidadania, cobertura de vagas. 14 praças foram reformadas e melhoradas a iluminação pela Secretaria de Manutenção, entre outras coisas, né? Nós vamos mostrar aqui as principais da MEF, seria a pavimentação do Parque Luiz e a pavimentação da via ferroviária na Via dos Pescadores, que era um anseio de muito tempo da população. Secretaria de Habitação, como eles não vão falar, só vou falar rapidamente, o maior projeto da Secretaria de Habitação, cujo secretário Jair Wagner Moura, vai ser em 940 unidades habitacionais nesse momento, até setembro. 940 unidades habitacionais estarão prontas para iniciar o processo de remanejamento das pessoas do CAIC e efetivamente começar o projeto do Parque 1 na Vila da Vigilância. A manutenção deu outra cara para a cidade com essa mudança das secretarias. Está pintando, está fazendo a alteração para buraco, cortando as gramas e revitalizando as praças. Então, está de vento em pouco. Esse é um problema que aconteceu recente aqui na entrada da Ponte Sola Fria, que acabou havendo um deslizamento, e a Secretaria de Obras, através das ações diretas da prefeita, interviu e transformou aquele deslizamento nesse tipo de trabalho hoje lá. Colocamos, inclusive, umas mesinhas para o pessoal, 3 mesas para o pessoal fazer jogos e utilizar aquilo lá como um mirante, praticamente. E vamos instalar a iluminação para poder ficar mais bem iluminado a parte da noite também. Aqui uma escola do bar, aqui da Cota, né, do Alagoas, o que era antes, e como ficou depois do trabalho. Né? Na mesma proporção também o João Ramalho, dos mesmos móveis que encontramos. Vale lembrar que todas as escolas aqui mostradas, elas estão tendo a intervenção da aplicação, inclusive do ar-condicionado. Todas as unidades terão o ar-condicionado, todas que passamos com o terão o ar-condicionado, melhoria de telhado e, o que é principal, acessibilidade, inclusive com a construção de banheiros acessíveis para cadeirantes. Essa é uma outra escola que sofreu interferência, o Elza lá no Morro Índio. Vocês têm uma ideia de como ficou o acabamento depois da reforma. A Companhia Municipal fez um bom trabalho lá na antiga rodoviária, que há 15 anos não tinha reforma, e promoveu a reforma, inclusive tornando os banheiros acessíveis na rodoviária também. Fizemos um grande investimento na segurança pública, com tudo barato que a gente já dispõe em conjunto com o ato. Fora isso, a gente tem investido bastante tanto na questão da criação de vagas nas escolas, em tirar as crianças, a criação, a jornada de estudo das crianças, como também a gente entende que é a questão da iluminação pública. Fizemos a melhoria de iluminação pública lá nos Bolsões, na Marginal da Anchieta, na Rada Metalúrgica do Ricardo Reis, 9 de Abril, na Vila Noel, nos Bolsões. Quer dizer, a coisa que a gente não dá não tem uma noção específica, porque passa do nosso cotidiano, tem a ver do nosso cotidiano, e a gente acaba não percebendo, mas são ações diretas da administração, principalmente nas questões de violência e na questão de segurança pública. Fizemos a reforma de 3 campos de futebol, nesse intervalo. O Morumbi, a Vila São José, foi entregue recentemente com um jogo, inclusive, amistoso entre os veteranos do Santos e do Corinthians, e lá na Vila dos Pescadores. A gente está partindo agora de uma nova etapa, que é a pavimentação nas ruas, né, a operação para buracos, a manutenção realiza, e uma reforma de maior porte entra a serraria de obras nessa linha. E nós estamos com dois grandes projetos aí, um na entrada de Pinões, que a gente iniciou, mas teve um problema nas portas, ou seja, no nível determinado pelo projeto, a gente realinhando para poder adequar a descarga das águas pluviais adequadamente para os rios, aquele rio lateral, e aí sim acabar com o problema de gente na entrada dos Pinões. A pavimentação do Parque São Luís também já começou, aquelas últimas ruas lá atrás da ESE. Fizemos também estamos com o pessoal bem dentro da Vila dos Pescadores fazendo a pavimentação da ferroviária 1 e 2. Essa pavimentação está sendo feita toda de coletora de chuva, águas pluviais. Então vai ser destinada para o rio na lateral, vai parar de alagar e principalmente de água com grande proporção para dentro do bairro. Essa é uma obra muito grande, aí vão ter mais ou menos 5 meses de interferência. Vai pegar de uma ponta ali da Avenida Ferroviária e trazer um estado muito grande, tanto na questão das águas, das enchentes, como não só segurança, como também de saúde pública para aquela comunidade. Outra comunidade que está bem satisfeita nesse momento, o pessoal do Sítio Globo. O Sítio Novo a gente colocou desde o sul, de março para a gente colocou mais ou menos 1 quilômetro de linha de tubos no Sítio Novo, e nessa região especificamente com a bacia, estava muito funda e que no ano passado encheu por diversas vezes e tratou transtorno, perda de imóveis e muita questão de segurança e saúde para a população, hoje nós já não está ocorrendo mais. Falta apenas jogar um pouco de material e fazer o lavamento final, mas a drenagem específica, bocas de lobo e a coleta das águas de chuva esvaziou completamente a bacia, a população está muito satisfeita lá. Junto também em andamento, outra obra em andamento pela administração, essa escola vai ser entregue no lucro, lá no Vale Verde, é uma escola anexa à escola atual, vão ser mais 13 salas, sendo que 2 ou 3 salas já serão para a creche, o restante para a unidade de ensino antigo. E vai ficar completamente satisfeito, completamente atendida a necessidade da população naquela região, que não precisará mais deslocar seus filhos para a região para ter a questão da creche quanto a de escola no bairro do Vale Verde. No bairro do Vale Verde ainda estamos fazendo a pavimentação das 2 vias de entrada pela equipe de manutenção e vai se iniciar muito em breve ainda a drenagem dos canais do Vale Verde. É uma obra de grande porte, 12 meses previsto, e que definitivamente acaba com aquela condição de alagamento do Vale Verde. Vamos ampliar, inclusive, a questão da passagem de tubos por baixo da via férrea, dentro desse prazo ainda, para que a gente acabe a drenagem, os dutos, que hoje tem 4 dutos que passam por baixo da via férrea, serão complementados a 9, e vai esvaziar bastante aquela bacia. Fundamento, a UBS da Vila São José, UBS da Ilha Caravatá, estamos para iniciar na UBS da Vila dos Pescadores, a reforma total e também a reforma da UBS da área 5 no conjunto, fica próximo do conjunto Afonso Tite, perto do rio ali atrás do Posto Silva. Então, nesse ano ainda estaremos entregando essas 4 unidades básica de saúde completamente reformadas. Lá na entrada da Vila São José, 50, além da UBS, com a Praça da Cidadania. Aqui na parte de cima, já, o mostramento já está em obras. E o objeto final, esse desenho que está embaixo. Já estão os dois pontos murados e já iniciando a pista de skate. Consta desse projeto aí a ciclovia da parte de trás, integrando esse complexo com o outro campo da Vila São José. E saindo na Vila Nova, ali perto do Crevinho. Então, projeto completo, com duas quadras, a pista de skate, academia do idoso ao ar livre, ciclovia, iluminação, projeto bem completo. Isso é a expectativa que em mais 30 dias devemos estar tanto com a área de saúde quanto com a praça já completamente pronta, entregando esses equipamentos de lazer para a população. Um outro trabalho que está sendo feito antes, desde que eu me conheço aqui na 5 Batão, sempre teve aquela Avenida 9 de Abril e aquela cerca, só com aquele gradil e com aquelas. E sempre dando problema. A gente fez gestões junto à administração, fez gestões junto à MRS, aprovamos um projeto em conjunto. A MRS está pagando a obra e a administração entra junto com ela em apropriar os caminhos e fazendo a topografia para dar o encaminhamento. Uma obra que antes ia ser de uns 2 quilômetros, a gente já está com mais ou menos 4 mil quilômetros e 200, 300 metros. Então, estamos ampliando para dar segurança, inclusive para a população. Aquela faixa da MRS, que vai desde a encosta, sai do Anilinas pela Beiradinha de Pinhões, vai ladeando toda a traseira lateral do Anilinas, a ideia é juntar esse muro até o Esporte Clube Cultural, fazendo com que acabe aquelas reclamações, inclusive de cobras, ratos e animais maiores naquela lateral. Então toda aquela linha aérea vai ser cercada nesse ponto. Para quem não vive o dia, porque às vezes o dia a dia, às vezes a gente não tem essa atribuição mesmo, mostrar para vocês que estamos construindo uma UPA no São Luís, por causa principalmente do adensamento e da remoção das pessoas do Projeto Serra do Mar e outras remoções, própria administração. Vai haver um orçamento, ou seja, muitas pessoas vão mudar principalmente para os bolsões, e aí a administração preocupada com isso está buscando as soluções já antecipadamente, tanto na questão do transporte de mobilidade urbana, discutindo novos viadutos, na questão da segurança, discutindo novos equipamentos de segurança, inclusive a vinda do eventual batalhão para cá, o sonho da administração, faz gestões junto a isso ao governo do Estado. E na questão de saúde, a gente também se prepara essa unidade de pronto atendimento que será entregue para a saúde do nosso município. Ela tende a atender até 80 mil pessoas em regime normal de trabalho. Então, vai poder dar uma assistência muito boa para as questões, não só do Parque São Luís, como a ilha própria, a ilha Caraguatá, os bolsões que ali possam ser atendidos também, toda aquela região, Casqueiro, quer dizer, bem completo esse projeto. Essa é a unidade do céu que a gente vai estar entregando. Provavelmente agosto, início de setembro, que eu falei para vocês, está toda templada a questão da acessibilidade, tem piscina, salas de leituras, a questão do declive, não tem um degrau na escola, você sobe e acessa todos os palmares, os andares da escola, somente por rampas e com suavemente a declividade, ou seja, você não se cansa de chegar aos andares de cima. Então, é uma escola que foi pensada e reçada para atender toda essa questão da demanda da acessibilidade. Tem piscina, vai atender tanto a educação infantil como também a creche. Aí, Fabrício? Fundamental. Quantas pessoas, quantas crianças para atender lá, Fábio? 800. Então, de 800 crianças já vão poder começar a ser atendidas já nesse segundo semestre. Já começa o preenchimento de pelo menos uma parte da unidade e a outra provavelmente no início das aulas, depois de dezembro. No programa. Então já tem 800 crianças para ser atendidas aí. Por fim, uma das obras assim, que mais mexe com o sonho da administração, os anseios da população, é aquela coisa que a gente briga muito pelo lazer. E essa foi uma demanda que a administração, o prefeito Márcia Rosa, Dinho, que está ali desde o começo, esteve junto com a gente, brigou muito, fizeram um bom aniversário pelo pesadelo que a gente encontrava no Parque das Meninas quando a gente ainda estava na administração, e foi uma das primeiras coisas dada um pontapé para que a população chegue no que nós vamos estar aqui. Quando a gente chegou, a primeira coisa foi fazer um breve disso, esse era o estado do Parque das Meninas. Nós temos aí a estrutura central ali, onde era o teatro, totalmente desenhada, toda enferrujada, lá estava caindo. Esse é o estado que a gente encontrou o Parque Adelinas em 2009, quando a gente começou esse grande projeto. Não é de reforma, é uma reconstrução, porque no Parque Adelinas nós não será aproveitado uma pedra assim daquilo que estava colocado no Parque Adelinas. Esse é o estado do que a gente encontrou. Aí hoje a gente já está trabalhando, essa é a realidade, essa fonte lá do local, já está já coberta, já, uma já está com piso, a gente está fazendo piso na outra, já estamos trabalhando essa parte, é a parte de um grande trabalho de skate, é uma grande pista de skate que foi contratada, inclusive, uma pessoa que fez um projeto para a gente, é uma pessoa que trabalha com a Federação Brasileira de Skate, essa pista de skate vai poder ter competição em todos os modos dentro da Confederação Brasileira de Skate, que vai estar completamente adaptada a essa nova realidade e a intenção de que isso seja realmente um centro muito grande de lazer da juventude cubatense. Então isso está acontecendo lá, já existe, já está plantado, esse pórtico já está pintado completamente. Dentro do Parque Adelinas nós teremos um teleférico de mais ou menos 240 metros, que vai levar de ponta a ponta do parque, e vocês vão ter condição de circular por cima do parque, olhando tudo o que está acontecendo embaixo do parque. Teremos um grande parque que é chamado de multimídia. Esse aí é o que a gente, esse é o nosso futuro. O que eu mostrei para vocês, o que é o verdadeiro, o que a gente está trabalhando é para chegar exatamente nisso aí que vocês vão ver. Nós teremos essa praticamente a entrada do parque, né, embaixo daquele grande pórtico. Você vai passar por esses que a gente chama de madeira, passar por esse espelho d'água, e aí levar um grande centro multimídia. Nesse centro multimídia nós teremos sim Cubatão com a sua sala de teatro, terá com a sua sala de cinema, tá? Para mais ou menos 400, 500 pessoas, cada uma das salas. Nós teremos sala de dança, sala de música, será monitorado por câmeras todo esse complexo. E fora essa questão do centro multimídia, nós teremos ao lado dele, praticamente, equipamentos de lazer, tanto para as crianças como para os idosos. Teremos um circuito de caminhada demarcado no chão, que em cada etapa do circuito você para, vai poder parar e fazer exercícios em um equipamento diferente. Então vai ser muito legal. Teremos ainda arborismo, aquelas árvores antigas, bem antigas, que estavam perto do quiosque. A gente está preparando-as com cordas, com pontes, aéreas e tal, e vai ser um complexo muito legal para as crianças poderem brincar, monitoramento. E teremos parte coberta com tênis de mesa, duas quadras, espaços para que a pessoa sente e torne uma visita ao parque aprazível, quiser fazer caminhada, correr, vai poder na pista adequada, né? Isso que a gente está fazendo para vocês. Tá? Boa parte. Esse é o centro multimídia, tá? Aquela entrada que eu falei para vocês e o encaminhamento dentro do multimídia. Lá que nós teremos as salas de teatro e a sala de projeção de cinema também. Isso aí não está longe, tá? Nós estamos trabalhando rotineiramente, diariamente lá. Tem gente fazendo, inclusive, trabalho em horas extraordinárias dentro desse parque. A proposta é que a gente, em outubro, consigamos entregar pelo menos a parte externa de lazer. O que é a parte externa de lazer? A entrada do parque, passando pelas quadras poliesportivas, a parte do skate, a parte do arborismo, a parte do tênis de mesa, totalmente pronta, para que as pessoas já comecem a aproveitar desse parque. Então não é uma coisa mirabolante, uma coisa que nós estamos apresentando apenas sem que a coisa esteja caminhando. Essa é a nossa realidade. Tá? Então, isso é um pouco, tem muitas outras coisas aqui para vocês, a gente poderia falar até incluindo a recente reforma nas escolas. Esse ano ainda a gente vai ter que estamos em 8 escolas fazendo reforma, e quando sairmos todas as escolas terão ar-condicionado. Além disso, nós estamos fazendo, inclusive, aqui a reforma do Acre, que fica na Cota 200. O pessoal lá está reclamando muito porque o refeitório tinha sido ocupado como sala de aula e as crianças estavam fazendo sua refeição numa área em que ia chover, ventar e incomodava bastante, não tinha certa privacidade para facilitar isso. A administração entendeu, fez algumas discussões e está fazendo a reforma do Acre, na parte estrutural, hidráulica, elétrica, telhado. E essa parte externa estamos adequando e fechando a lateral para que as crianças possam se alimentar adequadamente. Tem muitas outras coisas que a gente poderia ficar falando, mas aí se delonga mais. A gente vai estar aqui à disposição, não só na mesa, mas depois do evento a gente vai estar ao lado, podemos tirar eventuais dúvidas de vocês. Me coloco à disposição, muito obrigado.